papá de fita aí passou aí, mas não tá te percebendo não, entendeu, tio? Você segura a mão de horóis, mas vamos que vamos, rapaz. Ideologia soberana, sou fruto daqui, patrocinado por Jesus Cristo zumbi. Apontado como o alvo do sistema, cansou do duro, te pergunto qual o problema. O pânico que te espanta, tirou minha conclusão. Pesadelo não é passar tempo no parque de diversão. E digo mais, o ódio que matou a paz é sofrimento a todo tempo nos tempos dos ancestrais. Meu dever está cumprido como direito, não nada. Se for parar pra refletir, o resultado é cabelo, lágrimas farsas, histórias de páginas queimadas, fazendo com que a cor preta seja parda. A luta faz parte da nossa cultura, nós assegura a arte das ruas. O que que seria de tudo isso aqui se não fosse o negro para construir? É. Poder é pouco, liberta a verdade, tem medo de quê? Esconde o ouro, manipula o pensamento, bloqueia o saber. Poder é pouco, liberta a verdade, tem medo de quê? Esconde o ouro, manipula o pensamento, bloqueia o saber. Planeta Terra, nosso país é universal. Filhos da pátria esquecido, marginal que luta em todos os lugares do mundo. Únicos, periféricos, vagabundo. Luta bruta nas trincheiras, abalou a faca. Africanos assassinos, contra-ataca. Balança prédio, sacode carro na cidade. A luta pela arte aterroriza a sociedade que impõe a lei. É um falso mundo novo, não há quem resista. Poder é povo. Vem com a água, energia, zona unida de cósmica. Uma nação, uma só linguagem que resumo além da ótica. A nossa cultura registra a nossa mistura. Toca nos paus além da lua, sofredor. A luta continua. Igual, zumbi zambi numa só voz. Nós, sem nós, vem nós, é nós. Poder é povo. Quem meta a verdade tem medo de quê? Esconde o ouro. Manipula o pensamento, bloqueia o saber. Poder é povo. Quem meta a verdade tem medo de quê? Esconde o ouro. Manipula o pensamento, bloqueia o saber. Nasci no gueto, sou negro, sangue africano. Pronto pra guerra, combate, estamos sempre lutando. Guerreiro, disposição na ação, concentração. Rato careca, não interessa, disciplina, razão. Sou a garra do preto zumbi, sou negro sim. Palmares plantou, brotou, seguro que tá por vir. Preto cabelo, pretos olhos, preto coração. É louco, preto processo psicológico, contexto óbvio. Então, que te toca pra com os índios? Foram os brancos. Que te toca pra com a África? Foram os brancos. Que te ouvi nos arquivos? Foram os brancos. Quem quer ser preto igual a nós? Eu não. A luta faz parte da nossa cultura, nós assegura a arte das ruas. O que que seria de tudo isso aqui se não fosse o negro para construir? É. Poder é povo. Quem veta a verdade tem medo de quê? Esconde o ouro. Manipula o pensamento, bloqueia o saber. Poder é povo. Quem veta a verdade tem medo de quê? Esconde o ouro. Manipula o pensamento, bloqueia o saber. Ouvi dança negro, não sei dançar. Vai, pega no chicote racista, filha da... Dança negro, não sei dançar. Vai, pega no chicote racista, filha da... Dança negro, não sei dançar. Vai, pega no chicote racista, filha da... Dança negro, não sei dançar. Vai, pega no chicote racista, filha da puta.